chega, tudo é festa. Ela só quer dançar. Ela dança e rebola, bebe chope e Coca-Cola. Ela só quer dançar. Toda bronzeada, toda tatuada, ela só quer dançar. A moçada se agita, mas ela nunca liga. Ela só quer dançar. Quando ela chega, tudo é festa. Ela só quer dançar. Ela dança e rebola, bebe chope e Coca-Cola, mas não quer me dar um beijo na boca. Ela é muito louca, ela só quer dançar. Dançar pra ela é festa, ela nunca tem pressa, ela só quer dançar. Ela chega, tudo é festa. Ela só quer dançar. Ela dança e rebola, bebe chope e Coca-Cola. Ela só quer dançar. Toda bronzeada, toda tatuada, ela só quer dançar. A moçada se agita, mas ela nunca liga. Ela só quer dançar. Quando ela chega, tudo é festa. Ela só quer dançar. Ela dança e rebola, bebe chope e Coca-Cola, mas não quer me dar um beijo na boca. Ela é muito louca, ela só quer dançar. Dançar pra ela é festa, ela nunca tem pressa, ela só quer dançar.